Aí, bojinho, sai da reta, que aqui é o terror. A favela entra em cena, é nóis. Morô de bombeta, calça larga, o microfone na mão. Mandando a rima agressiva, é pra vingar o meu povão. Que estão sem esperanças, de dia melhor. Que são taxado, rotulado, dia a dia viram pó. Dona Maria vê o filho caído no chão. É com 3 tiros no peito, é só lamentação. É embaçado, sangue escorre, gatilho acionado. Doirado, labirinto, quem tá certo tá errado. Quanto mais irão morrer, vítima dessa guerra. Que cai na armadilha, perde a vida e já era. Meu bem foge flagrante, B2 tá moqueado. Filmando o movimento da fita, rola em quadro. Crocodilo de campana querendo te derrubar. Manda a casa dando bote pra na lama te jogar. A morte se aproxima, a paz ficou distante. O sangue que espirrou aí levou de semelhantes. Inocentes enterrados, pilantra fazendo festa. É tiazinha chorando, é consequência dessa merda. Com sentimento trocado de tiro, bala perdida de tal. A receita é do capeta que prepara o funeral. Capítulo final do texto amaldiçoado. Quem perde é só nós, sai prejudicado. Capítulo final, o sangue escorre do meu povo. Capítulo final, sem chance pra dar o troco. Capítulo final, e o texto amaldiçoado. Capítulo final, vela acesa, outro finado. Capítulo final, o sangue escorre do meu povo. Capítulo final, sem chance pra dar o troco. Capítulo final, e o texto amaldiçoado. Capítulo final, vela acesa, outro finado. Minuto após minuto, os dias estão contados. O fim se aproxima, é sangue pra todo lado. Mãe chorando é rotina, a cena é repetida. Caixão preto, novela real, que nunca se finaliza. Ratatatá, segue pânico e dor. 2005 chegou, essa porra não mudou. Polícia tá matando, burguês tá aplaudindo. Nossa guerra sangrenta, gerando aplauso do rico. Aqui nós é da paz, mas aí, ninguém é bobo. É paz pros meus irmãos, é pros playboy, guerra em globo. Prossigo na missão, com o rap agressivo. Terror do Zé Povinho e da lei, esse inimigo. Já caí na armadilha, mas agora eu tô ciente. Quadrilha Zona Oeste, sempre pra bater de frente. A sirene ronda a área, o cachimbo foi acesa. A noite acaba e chega o dia e não termina o pesadelo. Constantemente rola tiro pro boné, pro peito, assim derrama sangue. E o ML abra a gaveta, mesma cena. Que porra, confesso, já tô cansado de ver meus aliados se matando passo a passo. Caralho, a vida segue e com ela toda maldade adquirida com o tempo, difíceis de crueldade. Capítulo final do texto amaldiçoado. Quem perde é só nós, sai prejudicado. Capítulo final, o sangue escorre do meu povo. Capítulo final, sem chance pra dar o troco. Capítulo final, e o texto amaldiçoado. Capítulo final, vela acesa, outro finado. Capítulo final, o sangue escorre do meu povo. Capítulo final, sem chance pra dar o troco. Capítulo final, e o texto amaldiçoado. Capítulo final, vela acesa, outro finado.